Delta 04, clear to my arrival, stand by at level 080. Salvador, Mike Serra está curvando direita para 90 desviado de informação. Mike Serra, por quantas milhas? Mais 12 milhas. A gente reporta no final do desvio, Mike Serra. Roger, Mike Serra. Após desvio, vou direto para o Romeu Fox 08. Gente, após o desvio, proa do Romeu Fox 08. Através de pouca a gente encontrou já ali. Tu vai esquerda, vai mais certo. Gente, chama agora Recife em 12085. Agora Recife 12085, vai mais certo. Panamá 310, deixa para 2 mil pés, o ajuste no 021, autorizado sinal ILS, por estabilidade. 2000-021 autorizado, X-Ray, down 0-6-3-0. Bônus é 96 presente, Direto Duna. Salvador 6310 já está visual com a pista, a possibilidade de voarmos sim para interceptar o LS por mês próprio? Está por hoje Luna, o 6310. Mantém Luna, 6310. Vamos 096, deixa para 3 mil pés com ajuste no 021. Vem 62, disse para 4 mil pés, o ajuste 021. 4.0921 Salvador Gol, Corno 2043 para o TAC. Santana Campina, 3 horas e 44 de autonomia, 179 ao POB. Pão Índia Alfa, ponte 010, torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Bom voo, boa noite, voo 2043. Vai carregar pelo TAC, canal. Voo 2043, bom trabalho. Boa semana. Bônus a 96, tá, está me dando redução de altitude e velocidade em taxa. Pode ser que eu faça controle da 3662, está liberado das restrições em etapa? Está livre da 3662. Livre 3662. 2096-1045. Após etapa, 2000 pés, o gol no 096. Porte estabilizado, o gol no 096. Só que eu estou já na proa de cima. Então, continue descendo até 2000. Confirme se tem condições de decolagem imediata. Afirmativo. Voo 2043, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Alinhe e decola imediato, voo 2043, obrigado. Localizador 6310. 6310, completa com a torre 11895. 1895. Boa noite, Oxana 6310, na sinal BLS, Jorge João Copito. Oxana 6310, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste de altímetro no 021. 021, aguardando pista livre, 6310. Delta 084, reduce 2309. Portugal 022 request. Taxi. Pelo 022, aprove taxi para Romana, India e Alpha. To Holy Point 1010, call 118.95, Ultimate 01021. Have a good flight tonight. Taxi by Africa 1, India Alpha, Holy Point 1010, and in contact 118.950, and 21021, Portugal 022. O 2043, contato radar, socorro 360, via saída da EL. Via saída da EL, voo 2043. A 3662 já está para 3 mil pés. 3 mil pés, 3 mil pés. Controle, o voo 2043, solicita voa, se possível, da El ou Leda da presente. Boa Leda, o Gol 2043. Leda 2043, obrigado. Para o 2000 pés, reporte estabilizado. Segue tráfego 9 milhas à sua frente, o Boeing 738, passando agora a Duna, em redução a 209. Duno 1, livrando o Xané 6310. O Xané 6310, corrige a frequência do solo no 21.9. 219, 6310. Salvador, voo 096. Bono 096, ajuste de altímetro no 021, autorizado pouso pista 10, vento no 70 graus, 08 nós. Gente. Papas rate for the 10,000 feet, penetration 021, report established. 2,000 feet, 1021, report established, 0.1, 0.4. Portugal 022, boa noite, maintain holding point. Ok, mantém o suporte, Portugal 022. Localizador, 3662. 3662 completa para a torre, 118 decimal 95. 1895. Direito 4, reduz 200. Reduz 200, Europa 084. No 096, no solo 59, livre a próxima à direita e chame o controle solo em 121, no decimal 9. Direito 219, igual no 096. No 3662, na escuta da torre. Firma ativo, sinal baixado, travado, 3662. Na 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 3662. É possível, eu vou fazer 8 pontos. Tá, 096, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, gol no 09. Alfa Juliette 4, contact tower, 118, decimal 95. 95, Europa 084, ligado. É bom. Voo 2043, chama Recife no 25, decimal 1. 251, 2043, boa. Call any clearance. Recife, Europa 2043. Prefixo. Gentileza, estamos chamando cedo na frequência 251 e sem sucesso. Seria alternativa? 1-3395-128, decimal 8. 3395-128, bravo. No solo 02, livre a próxima à direita e chame o controle solo 121, decimal 9. Direita 219, tá, 6662. Meia-meia-dois, por gentileza, agilize o táxi via pista. Fala, comandante. Tá, 3662, eu vou na foto. 90 degrees, 08 knots. Clear to land on runway 10, southbound. Portugal 022, clear to line up and wait runway 10. Please line up and wait runway 10 at Portugal 022. 0084 on the ground at 05, we locate by next to right and we call ground control 121 decimal minor. First right, 121 decimal minor, we are on Europhone 0084. Flight. Roger, Portugal, correct, Europa 084. Crew taxi van Alpha, coming before taxi Juliet. Alpha, coming before Juliet, Europa 084. Boa noite, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Solicito gentileza, e foi também pedido à sala IS, se eu entrasse em contato com a sala IS o mais rápido possível, que teve algum problema no seu plano. Taxiway Juliet, Europa 084. 084, for taxiway Juliet, to stand 1111. Taxiway Juliet, stand 1111, Europa 084. 0022, airborne at 07, call Salvador Control on 120.80, have a nice flight. Call Salvador 120.80, Portugal, visit, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Portugal 022, airborne 1500 feet on the normal departure. Portugal 022, radio contact, climb throughput level 370 via MOM departure. Climb at level 370 via MOM departure, Portugal 022. Você já entrou em contato, já corrigiu? Agora corrigiu, eu estou em contato com o piloto. Estou para ser a India Fox Vitor. Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirmando a decola da 17, qual parte ele se encontra? Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, para Sierra India Fox Victor, aprovado nível 200-200, plano Yankee, prossegue via Golf 677 até Caran, Charlie Alpha, Romeo Alpha Mike, Caran, após cancela, prossegue visual no 145, correto, disponível, e após prossegue conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 17 com curva à direita, após na subida da El, transição coral. Aciona 5447, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, o Golf, o fim, pessoal da borda? Cone Fermo. Ok, Romeu Golf, para acionamento táxi decolagem, chama a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021, tem um bom voo, boa noite. Romeu, Romeu Golf, autorizado acionamento, sempre pronto para o táxi. Romeu, Romeu Golf, autorizado o táxi via Papá, reporte para ingresso, pista 107, ajuste de altímetro no 021. Vai botar na Papá, Romeu, Romeu Golf. Virou, Tru, Tru. Fly direct, Magno, position. Fly direct, Magno, position, reporte na Alves, virou, Tru, Tru. Passou no site, o Romeu Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, ali mantenho no 7, recorte pronto para decolagem. Romeu, Romeu, vai ficar mais grave pronto lá no 7. Após voo aí, controle 120.8, aciona 5451, é o voo 1973. Correto, 973, sim, para o feedback, claramente. Sim. É o Golf, decolado aos 17, chame o controle Salvador em 120.80, bom voo. 208, a melhor memória. Pirulli, boa noite. De novo, é o Papa Romeu, Romeu Romeu. Golf, contato radar na decolagem, suba nível de voo 200 na saída da El Coral. 200 na da El Coral, se precisa dar um pro mais à frente para eliminar o atraso, senhora? Pesado direto Coral. Coral, voa Coral, Romeu Romeu. Obrigado. 2795, acione identificação, vista para 4000 pés, ajuste 1021, autorizada a chegada bom. Cabelo. Meu Golf, agora centro Recife, na frequência 1251, alterno 133, decimal 95. 1251, 3395, Romeu, meu Golf. Salvador, gol 1973, do POB é 100, alterna Guarulhos, com 3 horas e 42 minutos, pronto para o táxi. Júlio 973, chega via Índia para o ponto de espera, quando lá torre 1118, decimal 95, ajuste 1021, bom voo. Visitar via Índia até o ponto de espera, 010, torre 1895, ajuste 1021, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, gol 973. Gol 973, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 180 graus, 0,6 dúzia de nós. E vem alinhar e decolar a pista 10, gol 973. Então, o outro prossiga. Quatro. Quem me escutou, o Romeu, meu gosto, estamos em centro de coordenação com o centro registro. Do 2795, desça para 3000 pés, ajuste... 1021, canceladas as restrições, já falou. 3021, voa pelo 279. Muito boa noite, são 3231. 3831, nossa identificação. Desça para 4 mil pés, chegada a bonde. 4 mil na bonde. 80, bom voo. 120, 80, obrigado, bom trabalho. 1-2 Salvador, gol 973, decola. Gol 973, contato radar na decolagem, sinal 3620, após 2 mil pés. Vou direto Leda, após Leda Irumi. Sente autorizado 360 após 2000 pés Leda, após Leda Irup. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Contra o Recife, solicite que chames na frequência 135 decimal 3, alternando 133 decimal 25. decimal 25, 133 decimal 25. Boa noite, 3858, Alojado 370 para Fortaleza, de uniforme do Luno 9, decolha pista 10, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponda 5455. Controle, o azul 2795, autoriza a Duna? 2795, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2021, Duna 2000 pés, grato, 2795. É o TAP 3008. TAP 3008, prossiga. Boa noite, agradecia a autorização para ser revocado aqui da posição 2 para o stand 11. TAP 3008, autorizado reboque inicialmente até a saída do pátio 3. Chame para ingresso no pátio principal. Sim, senhor. Autorizado até à saída do Parque 3 e chamarei posteriormente para ingresso. Levando o transporte de enfermeiro do Novembro. Aquilo Novembro está sob contato radar 5,6 milhas noroeste do Vila de Salvador. Boa noite, pronto, cópia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via uniforme do Luno 9. Roda pista 1-0, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, responda 5463. Extra da 370, conforme rota para Fortaleza, via do Luno 9. Recorda 1-0, saída Momo, transição Froti. Controle 208, transponda 5463, bônus 096, posição 09. 09, correto, para o feedback. Tá, posição 2. 1858, autorizado, feedback, sanamente no táxi. controle Salvador, boa noite, 1973. 973, tudo bem? Tentou contato com o centro de recife no 1251 e o 3395 no UBTV. Sucesso, seria outra frequência? Eu me escuta o 1973, aguarde coordenação com o centro recife. A gente mantém a escuta do controle 1208, gol 1973. Estabilizou, azul 2795. Azul 2795, completa a aproximação do alto torre no 895. Confirmando 18. 951, 18, decimal 95. 1895, azul 2795. Controle? Na escuta, 1973. O Centro Recife solicita que após Leda, o senhor Rui da Gel, ainda presente, tente as frequências 135 decimal 3, alternando 13325. Sim, após Leda, vou a da Gel e frequência 1353 e 13325. Vou 1973. Estou no zero, vento no 80 graus, 07 nós, ajuste de altímetro no 021. Livre pouso para o 2795. Um pouquinho menos de intensidade da Pavi, por gentileza, Salvador, o azul 2795. Diminuir? É, por favor, um pouquinho menos. Ótimo. O procedimento de ILS que veio para a pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, Rafael, Rafael, Rafael. 4298, aciona identificação, desça para nível de voo 050, reduza para 2309. Décula 050, reduzindo 239, 4298. Uma direita, chama o controle solo em 121, decimal 9. Décimo 9, agora. Boa noite, azul 2795. 2795. Sua posição é a 4 Romeu no parque principal. Siga parque centro via Kilo. Atento ao R2 da TAP sendo rebocado no pátio. 4298, vamos prosseguir com o tráfego número 2 para a pista 10 de Salvador. No entanto, temos um tráfego seguindo para a pista 17, transporte de enfermo. Esse foi o motivo da solicitação de sua redução. Ele mantém a redução para evitar a empate na aproximação com o tráfego. Portugal 3008, eu solo. TAP 3008, eu solo. Escuta. Aguarde para iniciar o deslocamento. Um ATR vai deixar a sua frente, ok? Ok, não está. Mas o 2795 siga em frente após o ingresso, na próxima entrada do pote. De Juliette até o pote 3. Sol, eu tapo 3008. Prossiga. É só para informar que nós, entretanto, já tínhamos saído do stand.